Controle Salvador, muito bom dia, Oceania 63 no Uno. Oceania 63 no Uno, acione identificação, desça para o nível 050 e chegada Bonf. Identificou, desce aos 50, autoriza por de Bonf pra gente? Autorizado. Obrigado. 0, aerovia Pé Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravata Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia, Trive, após conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita, Nadael, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge, aciona 5166, controle 120, decimal 8. 0, o vento é 020 graus, 03 nós. Livre decolagem da 10 para o 62, Uno Uno. Estou no zero com curva direita, perfil da Dael, Leda, direto Bridge, 5166 no transponder, 208 ao controle, azul 4299. Correto, azul 4299 no portão 3, chame pronto para o pushback. Reportará pronto, direto. Salvador, está 3663, pushback, salamento. Portão 9, está 3663, está autorizado, chame táxi. Autorizado, salamento para o táxi. Arquivo Zulu, pronto, cópia. Zulu, autorizado barreiras, uma centena, 100, direto. Vai prosseguir uma centena até 320 milhas, 320 milhas Salvador, após cancela 085, corre disponível. Prossegue direto visual, decolada 10 com curva direita na Arbor, apoio direto. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Arbor e apoio direto, Vitória da Conquista. Aciona 5146, controle 120, decimal 8. Copia autorização? Estabilizando no X-Ray, o FZ5826. FZ5826, complete sinal de semi-torre, 118 decimal 6. 2862, é, 5826. Salvador, bom dia, o FZ5826 estabilizado no X-Ray. Bom dia, Web 5826. É, reporte passando o externo, ajustando 017. Chama no externo, no 017, o FZ5826. Desce, poderia cotejar, o Lima cruzou barreiras, uma centena, direto. Vai prosseguir uma centena, 320 milhas, 320 milhas. Após cancela 085, prossegue visual direto. Declando a 10 com curva esquerda na Momo, após direto. 5146, controle 120, decimal 8. Bom dia, controle, Oceania 62, Uno Uno, Dael, Leda Bridge. Oceania 62, Uno Uno, contato radar, suba nível de voo 360, saia do Dael. 360, teria chance de guardar Dael, por favor, direto? Autorizado, direto Dael, Oceania 62, Uno Uno. Está bom se manter a restrição da saída? Está liberado. Informe para o ideal, Oscar Papa Golf. 242. Até 11. Funcionamento, picha que irá decolar. 80 direto destino, Oscar Papa Golf. Golf agora direto destino, liberado da restrição Golf. 10, FZ5226. Tem autorização, se tem questão de efetuar cópia? Ok, sem problema, isso era da 17 com curva esquerda, PUCA, transição Zipar. Autorizado, pátio 3, pátio principal, Indy Alpha, onde espera 2186, ajuste no 017, bom voo e bom dia, Lima Crisolo. Autorizado. 5221, prossiga. Autorizado. Conquista 180 para Vitória da Conquista. Então 200, aceita? Aceito. Salvador, tá 3663 para o táxi. Siga, tá 3663 com dados. 1166 a bordo, 350 com fim. Táxi autorizado, parte principal, Índia e Alfa, com espera 2186, ajuste no 07, bom voo e bom dia, tá 3663. Táxi, parte Índia, Alfa, bom dia. 186, tô. 186. Meu trip 5221, Vitória da Conquista, nível 200 está autorizado, direto, decola da 10, com curva a esquerda após a decolagem, na subida Momo, após direto, Vitória da Conquista, aciona 5410, controle 120, décima 8. Penegão 1017, autorizado final, ele é essa parte estabilizada. E aí, com 1017, desce para 2000, 63 no 1. 1208, controle 221. Não seria a saída Arbor? Ok, então modifique para Arbor, se eu preferir Arbor. Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo e após direto Vitória da Conquista e o transponder confirmando 5410. Gente, então vai ser saída Arbor, após direto 5410, transponder 5221. Correto, trip 5221, na remota no 4, chame pronto, pushback. Camarada. Solo, gol 1923, posição 62, posicionamento. Zulu November, mantém-se condições visuais, QNH 1017, vai direto para Paris, reporte no ponto de descida. Fica para 1510, QNH 1017, eco Zulu November. Salve Salvador, bom dia, WebJet 5826, livrou pista na sua escuta. Bom dia, WebJet 5826, táxi autorizado via Alfa, reportando para Juliette para ingresso. Via Alfa, chama antes da Juliette para ingresso do WebJet 5826. Lima, aquele Zulu. Controle Salvador, Xené 6211, solicita, pois daí eu vou direto bridge, é possível? Aguarde, Xené 6211. 6211. Espera, pronto. Teste, tá 3663, mantém o ponto, espera. Marcada. Estacionamento, gate 1. Xené 6311. Autorizado, Xené 6311. Duna, obrigado. 225. Web 5826, prossegue via Juliette, portão 02. Via Juliette pro 2, WebJet 5826. O Lima, aquele Zulu, decolado ao 01, chame o controle em 120.8. 120.8, Lima, aquele Zulu. 1251, alterne 13325. 513325, bosta. Controle, bom dia. Papatango, Lima, aquele Zulu, decolou na 10, nessa escuta. Lima, aquele Zulu, contato radar, suba ao nível de voo no 00, perfil da Momo. Vai manter o perfil da Momo, Lima, aquilo Zulu. Vai aguardar mais um instante no ponto. Espera, devido a um Charlie 402, baixa performance. Ainda não livrou o eixo de decolagem, ok? Certo, 3 é merda. 14h40, confirme PLB? 1974. Táxi autorizado, via Pátio Indy Alpha, com temperatura 118.6, ajuste no 0 no 7, bom voo e bom dia, boa 923. Pátio Indy Alpha, solo, Oxar 6215. A linha aí mantém 1-0? A linha mantém, tá, 3663. Acho que tá livre, eu chamei a 2-3. Botão 3663, ao alinhar, tem a decolagem autorizada da 1-0, o vento é variável com 3 nós. Alinhar livre, decolar, tá, 3663. November controle. Se tiver condições, autorizado direto pra porra. Solo azul 4299, tá na posição 3 para o putback, acionamento. Cruzando 50 para 080, rumo sudoeste. Com Charlie 402. Obrigado. 429. Poxa, né, 6319. 2186, 6319. 6663, decolado ao 04, chame o controle 120.8. 208, Marcelo. Bom dia. Firma ideal pro destino. 300, ô Lima Cruzolão. Prossegue direto. Direto Barreira, subindo para uma centena, Gracião, Lima Cruzolão. Livre pouso na 10.639. Contato radar 3663, sobe ao 340. Subindo 340, 63. Rosca Papa Golf, quando possível, estimar de pouso. Estimando pouso 1-2-5-5. Copiado. Lima Kilo Zulu, quando possível estimar de pouso. Estima o pouso aos 1-4-2-0. Copiado. Papa Golf, tráfego na sua posição de 1 hora 10 milhas, 02, descendo para o 90. Shannon 6225, pronto para o táxi 64, POB, 4 horas e 40, Goiânia. Rádio Shannon 6225, gentileza. É, POB 64, autonomia de 4 horas e 40, está alternando Goiânia. Índia Alfa, ponte espera 286, ajuste no 0 no 7, bom voo e bom dia, Shannon 6225. Índia Alfa, ponte espera 286, muito bom dia, bom trabalho. Salvador, 3304, na posição 4 para o pushback, estacionamento. Guarda 3304, previsão de mais 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. Sério? Certo, qual a distância de Salvador a Jacobina e a radial ideal? Minha 319, Solon 08. Solon 219. 219. Fala, bom dia, hoje é 6311. Nove, dois, três, decolagem autorizada, dá um no zero. O vento é variável com dois nós. Decolagem. Bom, 072, informa o tráfego, posição de 12 horas, 16 milhas, cruzando 70 para 80, Charlie 402. Ciente, 0, 7, 0, 7, 2. Tendo 500 pés, a decolagem será por conta em risco a partir do heliponto da Enrimar. Tomará a proa nordeste após a decolagem. O informe fora do solo, a frequência do controle em 120.8. E o seu transponder é o 5145, Yankee Serra Sierra. 4 e 30, alterna Ribeirão Preto. 06 a bordo? 106. Colado ao 09, chame o controle, 120.8. 208. Yankee Sierra Sierra, cotejamento correto, decolagem por conta em risco, informe fora do solo, Yankee Sierra Sierra. 923, contato radar, sobre o 360. 0360, Marcelo. Bom dia, é o Papa Tango, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, prossiga. Decolou da EMAR, comprou de Grupo Zulu de Jacobina. Vai mantendo 500 pés de início. E o que Serra Serra fez contato com a torre? Já fez, ela já transferiu para o senhor. Ok, então confirmando, o destino é Jacobina. Grupo Zulu de Jacobina, senhor. Certo, 500 pés até o destino. Vai manter 1000 pés. Ok, autorizado 1000 pés. É, reporte estimado de pouso. Estimado de pouso 1 hora e 40 da presente. Quatro e meio, pode prosseguir na descida? Desça para 3000. 3000, 1072, tráfego superado, desce para 4000, ajuste no 0 no 7. 4.0.0.7.7.2. Salvador, Azul 4299, pronto, ponto espera 10. Ciente, Azul 4299, autorizado a alinhar e manter 10. Alinha e mantém 10, 4299. Oxené 6225, decolado ao Zona 2, chame o controle, 120.8. Controle 2086285, bom dia, senhor, bom trabalho a todos. Obrigado, igualmente. Controle Salvador, Cordial, bom dia, Oxené 6225. 6225, contato radar, saída Momo. Momo, contato radar 6225. Centro Novembro, reporte Pituaçu. Três quatro oito meia, vetor para aumentar o espaçamento devido à aeronave transporte enferma à frente, curva à esquerda para o 030, limite ao lock. Esquerda, para o 030, limite ao localizador, 3486. Afirmativo, desce para 2000, reduz para 170 nessa proa intercepta. Isocina descendo para 2000 pés, vai descontar esse proa 2426. Meia para coordenar o pouso. Luna Velho, obrigado. Guardião 07, visual com rádio. Frequência livre 07. Vai. Poste Itapuã. Você o vento? O vento está variando aqui de 340 graus a 150 graus com 1 nó. Tem condições de pousar na 35 com a intensidade de 1 nó? Positivo. Vai cruzar a base da 35. 8.62, o Bravo Hotel Vitor. 325. Zulu November, chame na base da 35. Zulu November. 017, bom voo e bom dia. 23, chame Recife 1251. 1251, 93. Comandou Mike. Bom dia, aguarde, tá 359. Aguarda 359. Controle agora, 120.8. 284299, obrigado, bom dia. Bravo Hotel Vitor, acione, chame táxi. Yankee Serra Serra, frequência livre para coordenação. Controle, bom dia, Azul 4299. Azul 4299, contato radar, suba ao 360. 360, 4299. 3486 no localizador, reduz para aproximação e chama a torre 186. Reduzindo, chama a torre 186, 3486. No 072, desce para 2000, ajuste no 07, reporte localizador. 1000 no 07, reportará no localizador. Você via Índia e Alfa, ponte espera torre 186, ajuste 107, então bom voo e bom dia, da 3304. Índia Alfa, 186107, obrigado, bom dia. Modificado, Lima, quilos 1. 259, cobre. 359, Curitiba, nível 3620, está autorizado. A rota Upper Zulu 21 até Sorocaba, Serra Charlie Bravo, após direto Orana, Oscar Romeu Alfa, 96 Alfa, Orana, e após conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeu Bravo, Oscar Romeu Arbor, após direto Elefa. aciona 5405, controle 120, decimal 8. 3259, autorizado para Curitiba, nível 360, via Pêndulo 21, até Sorocaba, após a CP Orana. Diagonal funcionou 0, com a primeira curva direita, na saída Abor. Após Abor, direto Elefa. O transponder 5405 e controle 1208. Tá, 3259. Correta 359, portão 11, chame pronto, pushback. Correta 359. Salve, bom dia, WebJet 6729, 360, Guarulhos, para 4. Bom dia, WebJet 729, Guarulhos, nível 3620, está autorizado. Eu vi a Zulu 16 até Belo Horizonte, para botar o Zulu. Após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme rota do plano. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona transponder 5422, controle 120, decimal 8. Autorizado conforme 360 para Guarulhos, vai para Zulu 16, BHZ, Trive após conforme. Decolando da 10, primeira direita da El, Leda, Leda, Bridge. 1208 no controle, 5422 no transponder, WebJet 6729. Portão 2, chame pronto, pushback, Web 6729. Chama pronto no portão 2, WebJet 6729. Solo Xané 6312, bom dia, sente do ATI, solicita autorização Recife. Sente Xané 6312, Recife nível 350 está autorizado, aerovia Peruísque 58, decolada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5176, controle 120, decimal 8. Sente autorizado 350 para Recife, decola da 10, curva esquerda. Perfil da Puca, Caju, vai interceptar o via Peruísque 58, controle saída 1208, código transponder 5176. Correto, Oxena 6312, chame pronto, pushback. Nesse momento está completamente pronto, solicita pushback e acionamento, está na posição 10. Autorizado, Oxena 6312, chame táxi. Autorizado, chamará, obrigado. Autorizado, pouso na 10, tanto aí, 486. Guardião 07, tráfego à esquerda, Airbus da TAM, final da 10. Mike, bom dia, prossiga. Ok, o Guardião 07 informa o tráfego à sua esquerda na final da 10, Airbus da TAM. Tem condições de agilizar o cruzamento à retaguarda do tráfego? Afirmativo e aproxima direto do Graé. Ok, ciente, agilize e reporte na final para o Graia. Reportará na final. 4, controle 120, decimal 8, torre 118, 6. 85, alterne 125, 45. Ciente, centro Recife 12685, alterne 125, 45, 86225. Obrigado, Felipão. Bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado, igualmente. 5221 no copiou, aguarde autorização de pushback, ok? É o número 2 no setor. Aqui escuro, 5221. 304, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, 3. 304.